Rodrigo, que você estava dizendo que você faz pesquisa sobre o caminho sagrado. Conta aí para nós como é que é isso. Eu estou começando o doutorado agora em antropologia. Ah, para aí que ela não está gravando, tá? Então, estou começando agora em doutorado em antropologia e a ideia é pesquisar o pessoal do Caminho Vermelho, do Fogo Sagrado, que surgiu nos Estados Unidos com uma pessoa de lá, mobilizando conhecimentos indígenas americanos e mexicanos. Ele organizou esses conhecimentos em vários rituais e nos Estados Unidos eles acabaram fundando uma igreja, que é a Igreja Nativa Norte-Americana, para garantir o uso ritualístico do peyote nos Estados Unidos, porque era a única forma de se usar, era garantir um uso religioso ou ritualístico. Daí eles fundaram a igreja nos Estados Unidos. No México, as etnias indígenas fazem uso sem problema, nos rituais, que é ótimo. E também tem esse pessoal agora no Brasil fazendo rituais. Então tem o ritual de temascal, depois tem o ritual com o peyote, eles não fazem, porque a legislação não permite. Então eles estão usando ayahuasca nos rituais, ou estão usando São Pedro. E tem uma conexão grande com os guaranis no sul do Brasil, assim, que estão também já participando e oferecendo os rituais. E a partir disso, os guaranis também, que não utilizavam, assim, tradicionalmente, a ayahuasca, eles já estão utilizando também a ayahuasca. Pesquisa é um pouco isso, é centrada mais nisso, e daí nessas conexões que essas redes vão puxando, né, no cenário assim, de xamanismo contemporâneo que eu tô pensando, como os guaranis se conectaram com essas pessoas, estão usando a ayahuasca, e outras conexões e outras práticas que estão circulando aí nos, digamos assim, nos dois mundos, né, o mundo indígena e o mundo branco. E tu falou também que estava falando ali dos novos índios, ou dos novos rituais. Conta um pouco mais do que tu tem visto nesse percurso. Bom, acontece isso, né, que eu conheço mais, que é o caso do Guarani, que começaram a utilizar esses ayahuasca e também começaram a oferecer os rituais do Caminho Vermelho, isso no sul do Brasil. Mas tem a ayahuasca, especialmente no Brasil, ela tem circulado bastante, né? Então, que era um uso específico, né, no contexto amazônico, de repente começa a circular mais, principalmente com o daime, a união vegetal. Então ela foi mobilizando e espalhando bastante, assim, a ponto de chegar em outras etnias e as outras etnias utilizarem. Né? Tem uma série de plantas sagradas, né, de rituais que estão sendo utilizados aí com menor força, circulando também. Então, tem o camboa, né, que é a questão do veneno do sapo, que também surge mais na Amazônia, mas ele começou já a outras etnias. Tem uma antropóloga amiga indígena que ela foi estudar, ela tinha um uso de camboa lá, foi estudar em outra etnia, que também já estava utilizando. Tem sempre, daí, bom, não, a gente utilizava, tem sempre essa questão de uma certa luta também, assim, né, entre as etnias, mas nada, assim, só uma certa divertia, né? Não, a gente utilizava. E é difícil, né, de mapear, assim, como a gente, e daí teve uma série de massacres históricos, né, é muito difícil você falar, não, essas práticas não existiam e agora existem. Então, assim, a questão maior, assim, até não entrar, né, nesse debate, assim, porque o debate político, ele, muito mais importante, assim, né? De garantia dos direitos e de demarcação de terra indígena, né? Que é uma luta aí que está cada vez mais difícil com o governo atual. Né? Mas isso não é também uma coisa que faz parte do sincretismo brasileiro, essas misturas que acontecem constantemente em processo. Como, por exemplo, agora está passando São Benedito aqui, né? Você viu o culto hoje. Sim. Faz uma semana, eu acho que ele chegou na aldeia Pará, chegou também abaixo de chuva. E aí a gente foi em três. Mexe no contato dos fios. No contato, acho que é no microfone. Tá bom. Aqui, ó, família. Até aí o caixa. Em três. Fomos em uns três ou quatro casas, onde São Benedito passou. O São Benedito, eu não sei muito bem sobre ele, mas parece que é um escravo que se libertou. É um africano. São Benedito é filho de africano, da Eritreia, só que é nascido na Sicília. E aí ele era cozinheiro. E ele mexia muito com plantas também. Então ele de alguma forma também era um pajé, assim. E por isso que ele tinha a alquimia da cozinha, né? Aí ele é muito cultuado, acho, porque ele é um sincreto, assim, um cara que fazia essas alquimias, acho que aqui representa bastante, assim, o povo, assim, né? Até que você vê que o ritual remete a um santo da Igreja Católica, mas não tem padre. Só tem os rezadeiros, as rezadeiras. E a galera está se apropriando a nível de voltar à raiz, assim. E começa a tirar a ritualística imposta e volta, mantém o que acha legal, né? E começa a voltar. Os batuques dentro da igreja, por exemplo, isso é uma coisa que antes não podia, assim. Podia chegar perto da igreja com tambor, assim. E então, acho que isso é uma coisa de resgate também, assim. É muito bonito ver também os parentes receber a galera da comunidade negra aqui. E junto, né? Eu tava também, acordei com as esmolas chegando, né? Aí fui lá ver, tava a Sanadu também tocando. Foi bem, bem massa. Esse samba, né, que eles tocam, e aí já tem o pandeiro, e é católico, mas é sincrético, não é aldeia indígena. O pajé daqui também, ele é bem sincrético, a gente assistiu o ritual ali na arena, e ele tinha uma roupa que era indígena, mas o cocar dele já parecia uma coisa meio de bispo, né? E ele fazia o maracá como se fosse o sinal da cruz, como uma benzedura. Então, a minha questão é essa, assim, se quando você diz que esses novos rituais não fazem parte desse processo de secretização, ou se você vê mesmo um movimento, porque o que eu entendi que o Vinícius falou também é que ele também acha que está tendo uma espécie de movimento de busca de raízes, de trazer à tona de novo, resgatar histórias. Voltando aqui à chegada da esmola, né? Porque muitas pessoas não conhecem, mas a gente está aqui agora no município de Porto Seguro, dentro do Parque Nacional do Descobrimento, dentro da aldeia indígena de Barra Velha. Sendo que o Darcy Ribeiro, ele descobriu que os portugueses avistaram o Monte Pascoal e chegaram no Corumbau. Só que como o Corumbau é a maior bancada de coral do Atlântico, então as caravelas não poderiam aportar. Então ele vai descendo ao norte e encontra o Porto Seguro, né? Uma baía propícia para ele aportar. Passando isso, os primeiros navios negreiros aportavam aqui também nessa costa, que Caravelas é conhecido como o primeiro registro de navio negreiro, né, na época colonial. Eu tenho uma experiência assim, porque minha família é da raiz tupinambá, a minha bisavó é tupinambá, o meu bisavô, a minha avó já é mulata, né? Ela já misturou de negro com índio. E eu nasci, mas passei minha infância toda no terreiro de Umbanda e estudei a minha adolescência na escola de freira. Então, assim, às vezes eu vi os santos dentro da minha casa e vi os santos na igreja, e lá na minha casa era muito mais divertido, pô. E eu agora vejo esse movimento da medicina sair do seu local natural, né? Assim, do seu local de origem e tá indo para os centros urbanos. E eu vejo que isso tá transformando a medicina, não que ela vá virar, mas tá criando uma certa, sei lá, uma certa distorção na medicina, que tá parecendo que a medicina é remédio de farmácia. Tipo, ir lá comprar e ter um efeito específico. Tipo, eu acho que a medicina não é desse jeito, não. Tipo, eu experimentar o rapé lá fora e experimentar o rapé daqui é outra onda. Aqui eu tô dentro da origem dele, sei quem fez, sei as plantas que foram usadas. Aí, de vez em quando, cara, foi muito engraçado. Eu tava lá em São Paulo, aí daí um hippie tava com um monte de rapé lá. Eu comecei a perguntar a origem do rapé dele, meio que deu uma balanceada assim. Então, eu vejo que isso daí também faz com que mais a gente tenha que valorizar esse momento que a gente tá passando, porque a gente tá num lugar verdadeiro. A gente tá num lugar de origem pra tudo isso. E que bom que a gente tá aqui, né, velho? E vendo que há tantos caminhos nesse rio e alguns braços não são tão favoráveis para a gente chegar no mar. Bom, nesse estudo que foi falado, acho que tem dois movimentos, né? Primeiro sobre isso do sincretismo, acho que, na verdade, a gente pensar, bom, as coisas então tem uma certa mistura, tem esse sintetismo e tal. Você pensar mais do que isso, pensar que as culturas, elas são vivas e elas sempre foram vivas, né, na história e sujeitas à transformação e a contato e à transformação e algumas vezes à morte mesmo e eliminação, né, se pensar na história da humanidade mesmo. Então, a cultura, ela tá viva, ela tá em movimento, ela não é uma coisa estática, né? Então, eu acho que mais até pensar nisso do que pensar num sincretismo, porque o sincretismo pode ter um teor, às vezes, até negativo, as pessoas usam, às vezes, como crítica, né? Mas eu acho que sim, esse contato, essa transformação, e o outro, isso é uma coisa, e o outro movimento é esse movimento de resgate e de origem, né? Então, uma coisa é você assumir que a cultura está viva e que todo mundo, o contato, pensando branco e não indígena hoje, está cada vez maior, isso é uma coisa, e tem efeitos positivos e negativos, né, dependendo de como a coisa é feita, a intenção que a coisa é feita, e efeitos positivos e negativos para todos os lados, né? Que essa questão já ouvi falar em pessoas pensando até em fazer cápsula de ayahuasca e tudo mais, né? E tem esse discurso e tem um debate muito, muito grande nisso, né? com os médicos em especial, e enfim, com outras tantas grandes empreendimentos capitalistas aí que vão para a floresta, extraem um monte de extrato para óleo, para pomada, para farmacologia. E a Natura, né, vai em várias aldeias, paga uma miséria para as pessoas para conseguir extrair. O que acontece isso, né? Então, é tudo uma questão de ver como isso está sendo, como isso tá sendo feito, né? Com muito cuidado assim, nessa relação. Isso é a minha opinião. Ah, nesse sentido, ele estava dando o exemplo do rapé, né? E dizendo que encontrou esse rapé na cidade, que não sabia a origem e tal. Sim, claro. Encontra, é o que mais encontro, acho. Mas daí eu fiquei pensando no meu, na minha relação com o rapé na cidade, assim. Porque, tipo, eu compro de um amigo que eu conheci nesse contexto, enfim, de rituais. E ele mesmo faz o rapé com materiais que ele colhe. Ele aprendeu a fazer o rapé com indígenas. Aí ele faz o ritual na casa dele, na fogueira, e prepara o rapé e depois ele passa. Então acho que tem formas e formas de trazer a coisa para dentro da cidade e transformar. Porque também isso já começa a gerar uma outra rede de contatos e afetos, assim, eu com ele, com a coisa com o indígena, com a origem, e aí essa origem, de certa forma, pode chegar lá. É claro que eu cheguei aqui também e provei o rapé e foi outra experiência, foi maravilhoso. E é outro cheiro, é outro sabor, é outro tudo, mas... Outras plantas. É, como fazer pontes para levar talvez um pouco disso, que não vai ser a coisa nunca, mas vai ser a coisa, um tentáculo da coisa para esses outros contextos. Deixa eu ver se não chama isso, talvez. Pegando esse gancho aqui, eu vejo até que no xamanismo como uma ponte, né? A rádio, o canal, né? Mas porque eu nessas caminhadas nas aldeias, eu sempre ficava observando essa dificuldade, que não é dificuldade até, é a proteção. Hoje eu já não vejo mais com dificuldade. É porque a gente vem aqui e sente a energia tão boa que a gente quer expandir ela para todo mundo, né? Porque a gente imagina, pô, sério, pensou esse rapé lá onde eu tô, véio, tem hora que eu preciso dele no encontro, né? Então eu vejo assim o ponto de cultura como já a nossa fonte, né? Por isso que eu agradecer mais uma vez a nossa digníssima amiga Fabi por isso, Jonathan, todo mundo. Mas a gente gosta, por ter origem, então a gente tem preocupação com a nascente, né, velho? Às vezes não é desmerecendo os outros, mas a gente tem que merecer o trabalho assim, de uns, que até eu vejo como exemplo positivaço, né, pra, e até pego um pouquinho dessa energia para expandir com a galera. E é isso, essa magia que está acontecendo agora ajuda bastante nisso até, porque parece até que é a primeira vez que está acontecendo, né? Mas, como ele falou, acontece muito processo nas aldeias. Por aqui mesmo acontece, pessoas que chegam aqui, pegam as ervas, transformam em outros produtos e já ganham mais dinheiro. E aqui, se a porcentagem é zero de acontecer, é mais fácil a gente multiplicar isso. E esse é o mole, realmente estou aqui. Eu queria falar de uma coisa, quando você falou de transformar ayahuasca em cápsulas e fazer disso uma distribuição farmacológica, assim. Já está rolando uma tendência, mais nos Estados Unidos, assim, principalmente no Vale do Silício, que é o microdosing, né? Que as pessoas tomam doses ou de LSD ou de psilocibina em doses tão pequenas que você não tem uma sensação de entrar em transe nem nada, mas eles usam isso para aumentar a criatividade no sentido capitalista de aumentar a produtividade, né, também, de conseguir assim desenvolver novos produtos tecnológicos e de aguentar o tranco do trabalho pesado que é pedido a eles. E eu tenho certeza que isso é encorajado e até, de certa forma, autorizado, assim. Eu sei que continua sendo ilegal, mas ninguém vai buscar prender grandes pesquisadores assim, do Vale do Silício. Enquanto isso, você disse que o peyote continua ilegal na prática indígena, né? Lá eles estão lutando. É isso? Aqui. Lá pode. Uso ritualístico e religioso. É estranho como uma substância como a psilocibina, por exemplo, que é muito semelhante. Eu não sei direito, mas acredito que seja bem semelhante ao DMT ou ao LSD. Seja legalizado, né? A gente pode comprar pela internet facilmente, assim, deve ser uma lacuna jurídica, mas é legalizado. E ayahuasca e LSD, por exemplo, não, assim, é meio então, uma confusão, eu acho. A ayahuasca é liberada como um culto religioso, sim, né? Sim. Por isso que existe... Vamos falar no microfone para gravar. O ritual da ayahuasca, eles já sofreram, ou já tentaram 13 vezes o Conselho Mundial de Saúde proibir, tanto o religioso, e eles começaram mais porque na década de 70 houve um número muito grande de contrabando de ayahuasca do Peru, da Amazônia colombiana também, para tratar viciados em heroína, que teve um sucesso tão grande que o Conselho Mundial de Saúde decidiu proibir. Que até eu faço parte da União do Vegetal e isso pra gente, esse acontecimento é um fato histórico. Porque juntaram todos os mestres osqueiros, tanto do México quanto do Peru, da Amazônia, do sertão da Bahia aqui que tem bastante. E quando chegaram lá, os caras começaram a conversar e não tinha tradutor brasileiro, né? Então, meio que a galera achou que estavam rolando algumas traduções erradas, né? Porque a maioria dos mestres osqueiros não dominam muito o conhecimento da letra, né? Então, mas trata-se também de poderes, né? Poderes divinos que tá muito além dessa nossa ganância humana. Não é à toa que tem um mestre, né, que comanda tudo isso. Então, eles podem até fazer cápsula, não fazem tudo, mas essa essência eles não vão poder acessar nunca. Qual é o mestre que comanda tudo isso? O mestre é... Posso entrar? O mestre é Caiano, que foi o mestre que recebeu a União dos Vegetais. É o grande maestro. E ele só se apresenta quando outros maestros chamam ele. Aí, porque quando você começa a beber ayahuasca, você tá bebendo o mestre. Não sei se vocês souberam o que aconteceu com o filho de Chico Anísio, o neto de Chico Anísio, né? Que bebeu vegetal numa sessão tal e se perdeu na mata e se afogou no rio. Eu li um livro que tem uma tribo chamada Tucunacá, no Peru, que quando eles encontravam o Nitiri, né, o não índio, eles amarravam a pessoa antes, para depois da ayahuasca. E não sei se alguém já passou, tem uma hora que ele não vem para aliviar ninguém, ele vem para ensinar, né? Então, muitas vezes o ensinamento não é muito bem absorvido, porque o pânico, o medo, a gente sente ele, mas não vê. Quando você bebe ayahuasca, você vê e sente. Muito claro para todo mundo. E aí essa coisa de contrabando, de estar trazendo... Você pode entrar na mata, colher as plantas, fazer o chá e não é a mesma coisa. Nunca vai ser. Pode ter a melhor experiência do mundo, mas você está recebendo o vegetal da mão dos mestres. A União do Vegetal, ela teve que se constituir como associação para poder ter o culto, né? E já é, tipo, já tá além do secretismo, que já se torna uma coisa federal. E até mesmo governamental, né? Apesar de ser uma associação e tudo, tem um governo, tem as regras. Como também o ritual tem suas regras. Não, nem é constituído, mas ele é seguido, é mantido. Sinto falta dela aqui também, né? Mas eu acho que é só uma questão de tempo. Mesmo porque tem que ter alguém para ser responsável dela. Não. E é isso. que é isso, então. Acho que a gente fecha essa roda de discussão. E... valeu, gente. Valeu pra todo mundo que participou aí. Valeu. Vou voltar a música. Fala a programação ali da rádio. Mais tarde, mais tarde. Alô, alô. Mais tarde, na rádio web. Sucesso no compromisso. Qual o nome da rádio? 30 segundos. A rádio já tem um nome? Nós tem. Que horas vai ser? Que horas vão ser? Eu tô curioso pro nome da rádio que vai aparecer. Eu não tenho mais várias lanternas pra isso. Chega um pouco de sensibilidade pra cidade, né? Foto, e não sei o que. chegando, papapá, não sabe muito como rolar. E aí eles pedem um conselho para uma das mães. Depois nessas eles meio que se transformam, eles vão atrás do Chicano, não tem mais medo, volta. E eles trocam de câmera, tem uma sequência de encontro. E aí ele volta pra mata de coisa montado em uma Chicano. Montar a câmera dele? Aí a gente ficou de inventar uma parada. Mas isso é uma subjetiva, tipo, cabelo voando, sei lá. Só pra construir a. Tipo, domou e voltou. Nossa, sim, óbvio, né? Achei que bom, cara. Mas daí um dia até veio trocar, mas daí eu fiquei pensando, não sei o quê. Ele tá. Ele só foi mudado. Ele só comentou que ele tava com cheiros brancos na real da mata e eles estão com um armado com as flechas. Tá ligado? Tá ligado.